de você que não quis levar de mim a saudade de você. E foi por isso que tão cedo me esqueceu. Mas eu tenho até hoje a saudade de você. Eu já me acostumei a viver sem teu amor, mas só não consegui, vou viver sem ter saudade. Minha saudade é saudade de você, que não quis levar de mim a saudade de você. Saudade de você.